e volante pra esquerda, giros e volante pra direita, agora empino o popozão, só as gatas da fuxiqueira. Um, dois, três, dá-lhe a buzinada. Agora o Daniel Pressão e o DJ Fernando vão ensinar o que a galera tá gostando. É a ondazinha da mega fuxiqueira, é muito fácil vir curtir a brincadeira. Gira esse volante pra esquerda, gira esse volante pra direita, gira esse volante pra esquerda, gira esse volante pra direita. Equipe Bob Esponja, gestão doidão, vamos curtir a carretinha do povo. Quero ver de novo a mulherada com a mega fuxiqueira fazendo essa parada. Tira esse volante pra esquerda, tira esse volante pra direita, tira esse volante pra esquerda, tira esse volante pra direita. Balde Squash Madeirito, os caras são doidos, mas os caras são foda. Agora o Daniel Pressão e o DJ Fernando vão ensinar o que a galera tá gostando. É a ondazinha da mega fuxiqueira, é muito fácil vir curtir a brincadeira. Tira esse volante pra esquerda, tira esse volante pra direita, tira esse volante pra esquerda, tira esse volante pra direita. Tira esse volante, tira esse volante. Com a equipe Bob Esponja, gestão doidão, vamos curtir a carretinha do povo. Quero ver de novo a mulherada com a mega fuxiqueira fazendo essa parada. Tira esse volante pra esquerda, tira esse volante pra direita, tira esse volante pra esquerda, tira esse volante pra direita.